Faixa 7. Começa a peregrinação. Chegou a hora de partirmos em nossa peregrinação ao passado. Podemos concebê-la como uma jornada numa máquina do tempo em busca de nossos ancestrais, ou, mais precisamente, por razões que serão explicadas em O Conto do Neandertal, como uma jornada em busca dos nossos genes ancestrais. Por algumas dezenas de milhares dos anos iniciais da nossa expedição retrocessiva, nossos genes ancestrais residem em indivíduos que parecem iguais a nós. É claro que isso não é exatamente verdade, pois a aparência de cada pessoa não é idêntica à das outras. Reformularei, portanto, minha ideia. Pelas primeiras dezenas de milhares de anos da nossa peregrinação, as pessoas que encontraremos quando sairmos da nossa máquina do tempo não serão mais diferentes de nós do que nós hoje diferimos uns dos outros. Tenhamos em mente que nós hoje inclui alemães e zulus, pigmeus e chineses, berberes e milanésios. Nossos ancestrais genéticos de 50 mil anos atrás seriam postos no mesmo envelope de variabilidade que vemos pelo mundo atualmente. Mas, se não será a evolução biológica, quais mudanças veremos conforme recuamos por dezenas de milênios em comparação com um recuo de centenas ou milhares de milênios? Existe um processo semelhante à evolução, ordens de magnitude mais rápidas do que a evolução biológica, o qual, nas primeiras etapas da nossa viagem na máquina do tempo, dominará o panorama visto pela escotilha. Esse processo é chamado variadamente de evolução cultural, evolução exomática ou evolução tecnológica. Notamo-lo na evolução do automóvel, da gravata e da língua inglesa, por exemplo. Não devemos superestimar sua semelhança com a evolução biológica e, de qualquer modo, não precisamos nos demorar em seu exame. Temos uma estrada de 4 bilhões de anos a percorrer e, em breve, precisaremos pôr a máquina do tempo em uma marcha demasiado acelerada para nos permitir mais que um rápido vislumbre de eventos na escala da história humana. Antes, porém, enquanto nossa máquina do tempo ainda está em marcha lenta, viajando na escala de tempo dos humanos e não da história evolutiva, teremos um par de contos sobre dois grandes avanços culturais. O Conto do Agricultor é a história da Revolução Agrícola, talvez a inovação humana que teve as principais repercussões para os demais organismos do planeta. E o conto do Cro-Magnon fala sobre o grande salto para a frente, o florescimento da mente humana, que, em sentido especial, forneceu um novo meio para o próprio processo evolutivo.